canto, aquela rua de vasos na janela, os garotos que brincam, a gente descuidada, e canto a voz do rio nos barcos e nas velas, a murmurar de ternura mal fim da madrugada. Eu canto a minha terra, porque a cantar eu digo que a terra é uma mulher na minha voz deitada. Cantar é descobrir o mundo inteiro num sorriso. Cantar é construir o sangue novo que é preciso. Cantar é um pregão que a gente entoa vida fora. Cantar é um avião rasgando a aurora. Eu canto esta certeza de amanhecer o dia, do homem acordar na terra fecundada. E canto a liberdade, o grito de alegria desta força a crescer, um espaço à desfilada. Eu canto a voz da gente a renascer do nada, e a gente só está viva de voz levantada. Cantar é descobrir o mundo inteiro num sorriso. Cantar é construir sangue novo que é preciso. Cantar é um pregão que a gente entoa vida fora. Cantar é um gavião rasgando a aurora. Rasgando a aurora. Cantar é um gavião rasgando a aurora. Cantar é um gavião rasgando a aurora. Cantar é um gavião rasgando a aurora. Canal 2, Antena Web. Aceitar a regra de ser coisa em vez de ser. Rasguei o manto do mito e pedi mais infinito na urgência de viver. Caminhei vales e rios passei fomes, passei frios, bebi água dos meus olhos, comi raízes de dor, doeu-me o corpo de amor em camas feitas de escolha. Cansei as mãos e os braços em negativos abraços, onde a alma esteve ausente. Do sangue das minhas veias ofereci taças bem cheias à sede de toda a gente. Arranquei com os meus dedos migalhas de grão segredo da terra escassa de pão, e foi por mim que viveu razão. A noite tem não sei que de mentira, tem não sei que de verdade. Faz a saudade nascer e faz morrer a saudade. Umas vezes escuridão, outras vezes claridade. Vida noturna, refúgio de quem é triste e brinca num cabaré só para fingir que existe. Vida noturna, onde uma simples bebida faz esquecer por momentos desgostos de toda a vida. A noite, a noite é tão inconstante como o amor da mulher. Tanto nos dá felicidade como nos pode perder. Saúde que nos dá vida, que faz sofrer. Vida noturna, refúgio de quem é triste e brinca num cabaré só para fingir que existe. Vida noturna, onde uma simples bebida faz esquecer por momentos desgostos de toda a vida. Música. de uma simples bebida faz esquecer por momentos desgostos de toda a vida. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Canal 2. Fechei os olhos, prendi-me todo no mar de lodo que tu fazes de quem te quer bem. Fiz tais figuras e fui tão louco que pouco a pouco, por fim, cheguei a ter dó de mim. Gostar de quem nos faz amar magoa cá dentro, mas na vida o principal é mesmo gostar de alguém. É sempre assim, podes crer, também te vai suceder. Não é segredo, tudo se paga, ou tarde ou cedo. Fiz tais figuras e fui tão louco que pouco a pouco, por fim, cheguei a ter dó de mim. Gostar de quem nos faz amar magoa cá dentro, mas na vida o principal é mesmo gostar de alguém. É sempre assim, podes crer, também te vai suceder. Não é segredo, tudo se paga, ou tarde ou cedo. Num sonho antigo que tem naquele dia. Estranho dia, estranha hora, das velhas sombras tão sombrias. Você está ligado na sua rádio. Escrevi teu nome no vento, convencido que o escrevia na folha de um esquecimento que no vento se perdia, na folha de um esquecimento que no vento se perdia. Ao vê-lo seguirei envolto na poeira do caminho, julguei meu coração solto, zelo do teu carinho, julguei meu coração solto, dos elos do teu carinho. Pobre de mim, não pensava que tal e qual como eu o vento se apaixonava por esse nome que é teu. O vento se apaixonava por esse nome que é teu. Em vez de ir longe levá-lo, longe onde o tempo despassa, anda contente a gritá-lo onde passa e a quem passa. Anda contente a gritá-lo onde passa e a quem passa. E quando o vento se agita, agita-se o meu tormento. Quem esquecer-te acredita, mas cada vez há mais vento. Quem esquecer-te acredita, mas cada vez há mais vento. Thank you.